preciso ver novamente esse corpo tão lindo enrolado naquela toalha. Eu confesso, quase enlouqueci quando te vi toda perfumada. Eu confesso, quase enlouqueci quando te vi toda perfumada. Ai, ai, meu Deus, como foi forte a minha emoção ao ver aquele corpo bonito. Tocou profundamente em meu coração. Ai, ai, meu Deus, como foi forte a minha emoção ao ver aquele corpo bonito. Tocou profundamente em meu coração. Em termos de trabalho, eu faço três rotinas. Primeiro é Salinas, segundo é aqui. Pois o meu peito fica sufocado quando olho nos seus lábios que não vejo ele sorrir. Pois o meu peito fica sufocado quando olho nos seus lábios que não vejo ele sorrir. Daqui eu saio tão triste, sorrindo pras pessoas que vêm em minha direção. Eu faço tudo para disfarçar, pra ninguém notar desta louca paixão. Eu faço tudo para disfarçar, pra ninguém notar desta louca paixão.